ser você. Cê não aguenta, vamos. Eu sou maso, fica mais cedo ou mais tarde. Cê vai querer night, eu vou estar empatando a sua liberdade. Malandra não para, malandra dá tempo. Malandra só ama da boca pra fora e do quarto pra dentro. Malandra não para. Luiz Andreoli. Você é da noite e eu sou do dia. Cê não aguenta, vamos. Eu sou mais do fica, mais cedo ou mais tarde. Cê vai querer night, eu vou estar empatando a sua liberdade. Malandra não para, malandra dá tempo. Malandra só ama da boca pra fora e do quarto pra dentro. Malandra não para, malandra dá tempo. Malandra tem tudo que o homem quer, só não tem sentimento. Malandra não.